Depois da leitura de hoje, eu diria que vocês vão perguntar: por que que vai ler uma genealogia para a gente se preparar para o Natal? E eu queria falar com vocês um pouco de quem nós somos e do que determina a nossa vida. Existe na nossa maneira de pensar no mundo a impressão de que alguma coisa determina aquilo que a gente é. Se a gente pensar, tem três grandes ênfases, assim. Uma é que a gente é o que é por causa da nossa genética. Existe uma parte do estudo de genética, inclusive, que é a genética de comportamento. Que você é quem você é, porque geneticamente você tem a tendência de fazer isso, de ser assim. E que muito do que você faz se explica por genética. Existe uma outra maneira de ver a coisa, de que tudo que você é depende de um pouquinho dos seus antepassados e da história da sua família. E que a história da sua família vai determinar quem você é ou como você se comporta. Essa é uma outra maneira que a gente aprende aí, né? Então, a questão da família acaba levando aquela família de gente assim, vai gerar gente assim. E uma outra é aquela que o meio social no qual você vive vai acabar fazendo você ser quem você é. Então, a gente poderia dividir aí, sei lá, a parte de genética com essa coisa do DNA e os genes determinísticos, a parte do Freud, né, de explicar as relações entre pai, mãe, antepassados, avô, avó, como é que essas histórias influenciam você e fazem você ser quem você é. E outra que poderia ser uma visão mais marxista, né, que o meio social, né, e aí o que a gente precisa colocar é a educação, boas condições de vida, justiça social, e isso vai gerar melhores pessoas. Obviamente, essas três coisas influenciam a gente. Mas se a gente olhar aqui, eu vou contar só um pedacinho da história, né? A gente começa aquela história, eu recomendo pegar Gênesis 37 e depois ir adiante para ver quem é quem ali naquela história. A maior parte do livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, vai se dedicar exatamente à história de José. Uma história muito interessante, muito cheia de aprendizado. Mas ali começa uma história mostrando e apontando, né, logo o descendente, logo o sucessor, né, de Isaac e Jacó, né, de Abraão, Isaac e Jacó, que chegam a conviver. Né, logo o comecinho dessa história do povo judeu, e em particular Jesus como parte do povo judeu, todo mundo do povo judeu veio dessa família. Começa que é uma família complicada. É um pai que trata filhos de maneira diferente, que tem três esposas, que a sua grande amada ali vai dar dois filhos de quem ele se afeiçoa de maneira especial, José e Benjamim, são os dois filhos que essa esposa vai dar, por quem ele tem uma predileção, porque ela é a sua predileta. Então, uma família complicada, já de saída, com três mulheres, com filhos que foram criados de uma maneira, outros criados de outra, os seus comportamentos não são os melhores do mundo. E nessa família, de um pai que faz preferência e que na sua velhice, a gente já tem a dica no último versículo, né? Ou seja, esse menino começa a ter sonhos, os irmãos, logicamente, têm inveja, têm ciúme, primeiro porque o pai trata bem, e depois porque o moleque com 17 anos começa a, realmente assim, olha, eu ganhei uma túnica do meu pai, toda colorida, né? Eu sou o cara. E os sonhos dele começam a realmente, de uma certa forma, isto vai acontecer. Mas pensa que é um guri de 17 anos dizendo para os outros, cara, eu sonhei que tinha os feixes de trigo, os de vocês, ó, se abaixavam para mim. Os irmãos já não gostaram. Ele tem um outro sonho, não é só vocês, não é vocês, mas o pai e a mãe. Realmente isso vai acontecer. Mas imagina como é que esse garoto contou isso aos 17 anos. Se ele contou isso com toda a humildade e sabedoria própria de um homem maduro falando isso. E o pai deu-lhe uma chamada, né? Moleque, coloque-se no seu lugar. Mas, e não dizem, a gente não pode saber o que Jacó pensou, mas diz uma dica. Jacó refletia nisso. Tem dois sentidos dessa reflexão de Jacó. Um, com certeza, né? Pode ser que ele tenha guardado isso como informação, que vai ser usada muitos anos depois, mais de 20 anos depois. Vocês têm que ler a Bíblia para saber o que aconteceu. Eu não vou contar. Do outro lado, ele também devia parar para refletir, putz, que eu estou fazendo com esses meus filhos? Olha aqui. Porque a gente está criando filho, né? Essa semana eu tive uma tensão grande com a Giovana. A gente está criando filho, a gente tem, pô, o que eu estou fazendo? Está sendo o meu erro. Eu falei aqui várias vezes com a minha preocupação, né? Falei algum, estou preocupado já tem tempo, ó, eu estou ausente de casa. Isso não está bom. E essa minha ausência pode gerar tal coisa. Isso é reflexão. Refletir é olhar no espelho, né? É se ver, né? É olhar para o seu pensamento, você pensar sobre o seu pensamento, conversar com você mesmo, fazer isso no sentido daquilo que está acontecendo. Com certeza. Agora, que famíliazinha complicada, né? Dessa família, Jesus vem da linhagem, não de José, mas de Judá, que é o irmão mais velho. Que é o irmão mais velho. E esse irmão mais velho está aqui, ó. Quando você olha a genealogia de Jesus e olhando à luz daquelas três possibilidades, o meio social, a história da família, né? A história que você conta, o psiquismo da família e tal, e a genética... Cara, Jesus estava ferrado. Porque você vê esses nomes aqui, parece tudo gente boa, né? Tudo só heróis da Bíblia. Vamos lá. Judá. Judá é o cara que comanda os irmãos na ideia de vamos sumir com o moleque. Né? Os irmãos, que eram bem melhores do que ele, tinham pensado, vamos matar o cara. Os irmãos falam assim, vamos matar o cara. Judá fala, não, vamos matar não. Nós botamos ele num buraco, e vendemos ele como escravo para os árabes que vão passar, para os primos que vão passar por aqui, né? Lembra dos ismaelitas e tal? Já tinha virado um grupo de mercador. Nós falamos a mesma língua, somos amigos e tal. A gente vende piá. Isso é Judá. Mas Judá tem dois filhos, né? Perez e Zerá. Com quem? Com Santa Tamar, né? Quem é Tamar? Você sabe quem é Tamar? Tamar era a nora dele. Uhum. Ele tem um filho com a nora que fingiu que era uma prostituta porque ele estava a pé, ele sozinho lá. Foi na prostituta, a prostituta era a nora dele. Não. Calma que a história vai ficar pior. Daqui você vai ver outros personagens fantásticos, né? Porque tem Boaz, que é um grande homem, né? Boaz é um homem bondosíssimo, que a gente viu aqui, casou com Ruth. Que vai dar origem a Obed. Obed vai gerar Jessé. Jessé vai gerar Davi. Quem é Boaz? É filho de quem? De Raabe. Santa Raabe, né? De Jericó. Prostituta também. Prostituta de profissão. No caso, morava lá na muralha. Imagina o que tinha de carga psicológica na história de uma mulher como Raabe, que o trabalho dela era ser prostituta. Sustentava a família como prostituta. Está na linhagem de Jesus, olha só. E essa prostituta vai gerar um grande homem chamado Boaz, que vai se casar com uma grande mulher chamada Ruth, que vai dar origem a... Vai ser a voz, não, vai ser a voz de Jessé, um homem legal, que tem filhos, e que um deles é Davi. Muito bem, Davi... São Davi, né? São Davi de Jerusalém. Que gerou Salomão de quem? De Batiba, né? De Betsabá, que era mulher de Urias, que ele conquistou e que ele mandou matar. Botou na frente para. Olha só, gente boa que tem, quanta gente boa! Daí a gente pode pular aqui, se você quiser eu posso chegar de Ezequias. O rei Ezequias foi um rei legal, ele tentou conviver com Isaías, foi um cara bacana, tal. Péssimo pai, que nem Davi. Davi foi um horror de pai, um dos piores pais da Bíblia, Davi. Os filhos, tudo, cada um fazendo o que queria. Teve um filho que violentou a outra filha, que aí o outro filho matou, aí esse outro filho, o general de Davi teve que matar. Olha que família bem estruturada. que vai dar origem a Jesus. E aí, Ezequias, não, vamos botar ordem nisso, vamos fazer tudo direito agora. Ezequias, fez tudo direito, gerou uma santa, uma gracinha de pessoa chamada Manassés. Manassés foi o pior rei que apareceu em toda a história de Israel. Reinou um reinado longuíssimo, 50 anos de reinado. Entre as várias coisas que Manassés fez, ele se meteu com astrologia, se meteu com magia negra, se meteu com encantamento, consultava espíritos, e dos seus próprios filhos ele fazia bebezinhos, ele os sacrificava a deuses em Jerusalém. Esse era Manassés. E Manassés, no fim da vida, vai preso, tem seus olhos furados e na cadeia, no fundo do cárcere, ele se lembra do Senhor e o Senhor o restaura, ainda que não restaure as consequências de tudo que ele fez. Mas o cara metido com magia negra, metido com a sacrifício humano, cara, o bicho era do mal. Você pensa num cara do mal, Manassés, antepassado de Jesus. E daqui você vai poder ter Zorobabel, Abiúde, Eliakim, e tem gente que a gente nem sabe quem é aqui. Mas só com esse passado familiar teu já dá para você querer esconder isso de qualquer um. Se fosse a sua família, geneticamente Jesus estava ferrado. Socialmente, do ponto de vista psicológico, essas histórias na sua família não são a melhor história para inspirar você a ser uma pessoa legal. Concorda? E socialmente, onde nasceu Jesus? Na vila de Nazaré, um lugar... Do lado de Nazaré tem uma cidade super próspera, Sepphoris, ou Sepphoris, né? Uma cidadezinha que nem é citada na Bíblia, mas está do lado. É mais ou menos como se fosse Almirante Tamandaré, Curitiba, ou Itaperuçu, Curitiba. Itaperuçu já teve o pior IDH do estado. E as pessoas saindo de Itaperuçu, né? Saem de Itaperuçu para trabalhar em Curitiba, para fazer as coisas em Curitiba. Eu trabalhei muitos anos lá em Itaperuçu. Nazaré era Itaperuçu, cara. Do ponto de vista... Do ponto de vista social... Alexandre, não é para ficar ligando na hora que eu estou pregando. Aí, do ponto de vista social... Um ambiente ruim em Nazaré, sabe? Pobreza, gente vivendo necessidade, cidade dormitório, o pessoal vai trabalhar na cidade grande, vai trabalhar para os ricos, vai fazer não sei o quê, volta, as crianças ficam em casa. Sabe que negócio complicado? Então, Jesus, do ponto de vista social, saiu de um lugar ruim geneticamente. Essa genéticazinha boa que vocês viram aqui é linhagem, né? Se você fosse fazer um trabalho de melhoramento genético aqui com essa turma, né? Se fosse trabalhar com essa lógica de melhoramento genético, não sei se ia dar coisa boa aqui. E do ponto de vista psicológico, cara, o que é você saber na sua família que teve um avô seu que sacrificava criancinha? Imagina. E se fosse na loucura que alguns crentes têm de... Pô, Jesus tinha que ir nesse negócio de maldição hereditária, ele estava ferrado, né, cara? Porque tem que ir lá nos seus antepassados para você quebrar a maldição. Vá tomar banho, cara. Aqui. É ladrão, é assassino, é prostituta, é bandido, é mago, é gente do mal, é gente mentirosa. Cara, e se o cara tiver que reencarnar? Então o cara tá ferrado, né? Porque aí não tem jeito. Aí é uma desgraça. Aí é um inferno permanente. Você nem lembra pra poder, pelo menos, dar um jeito. Por que que tá isso na leitura de hoje? Porque não é nada disso que determina quem você vai ser. No Rio, a gente convive muito de perto com gente que... E eu cresci numa igreja em que 50% dos membros, 30% dos membros, seguramente, moravam na favela. Ou moravam em situações precárias. Os outros 50% eram muito pobres. E uns 20% eram classe pobre alta. Porque não tem classe média baixa, né? Tem classe pobre alta, né? Era isso. Alexandre, que deve estar ouvindo isso aqui, deve lembrar quem eram as pessoas que a gente convivia junto na mesma igreja. E, cara, pessoas de excelente caráter, gente de moral ilibada, gente séria, gente bacana, gente com passado, gente com história, gente com problema, gente com dificuldade, gente com pai ruim, gente com mãe ruim, gente com tudo. E saiu gente muito boa. E por causa da circunstância da vida, eu acabei tendo bolsa e fui estudar em colégio de bacana. E eu me lembro de um colega meu, riquíssimo, que os pais moravam no Mato Grosso do Sul, né? Chamava Elcio Assis Ayub. Um dia, voltando para o Rio, aqui já morando em Curitiba, tal, eu vou num ônibus com alguém que era um empregado desse cara. Né? E a gente veio conversando no ônibus e eu falei, ah, tá, e o Elcio? Não, o Elcio morreu, foi assassinado. Num esquema que misturava droga, tráfico de droga, aquela coisa grossa grande, assim. Problema com mulher dele, grana. Gente que saiu da pior qualidade, gente safada, gente sem vergonha, gente egoísta. Muita gente boa também tinha. Não era o meio social que faz isso, nem foi a genética de ninguém que faz isso. O que determina a sua vida é exatamente o que você vai fazer com a sua vida, com os dados que você tem, com a história que você tem, com o meio no qual você foi criado, aonde que foi e como é que isso se articula com a ação de Deus em você. Interessa onde você nasce, não interessa a genética que você tem, não interessa, sabe, as histórias da sua família, a maldição que alguém jogou em você, isso não interessa. Interessa o que você faz com a sua vida diante de Deus. É isso que interessa, é aí que determina alguma coisa. Sabe, como você funciona em termos de arrependimento, de mudança de vida, de andar direito, de falar, cara, dane-se, não é o meio social. Então sabe por quê? Se fosse meio social, antes da educação para todo mundo ia ser sensacional, a gente ia morar na Suécia. Ou na Alemanha, não ia acontecer crime. Ou na Suécia, ou na Dinamarca, ou na Bélgica, não ia acontecer assassinato em massa. Não ia ter um maluco entrando numa convenção e matando um bando de jovem. Não ia ter gente no cinema entrando e matando gente que não devia. Não ia ter racismo na França. Não ia ter xenofobia na Itália. Né? Porque todo mundo tem educação, todo mundo tem um estado de bem-estar social. A gente queria levar o Brasil para isso, porque isso vai ficar... Não, ia ter direita, extrema-direita na Grécia, não ia ter extrema-direita na Alemanha, não ia ter extrema-direita na França. Né? Os caras não viram bem? Não ia ter ditador sanguinário saindo desses lugares? Lógico que sai. Então não é isso. É o teu coração com Deus. E um homem conforme o coração de Deus, e Deus vivendo para a gente, modelando como é que deve ser um homem, como é que pode ser um homem, porque Jesus é perfeitamente homem e perfeitamente Deus ao mesmo tempo. Enquanto perfeitamente homem, ele é Deus encarnado com a gente, mostrando, é isso. Então, Jesus fazia cocô, fazia xixi, morou em Nazaré, tinha a família que tinha, andava como andava, mas ele modela para a gente o que é que pode ser alguém guiado pelo Espírito de Deus. E ele é perfeitamente Deus. Ele age, ele faz, ele acontece, ele move tudo, mas ele não move desencarnado. Ele não move andando por aí, flutuando. Ele é perfeitamente Deus no seu poder, mas é perfeitamente homem como a gente. Teve gente fazendo bullying, teve gente pegando pé, tudo. E ele mostra com sua vida as reações que pode ser feita quando você tem a sua vida dirigida por Deus. Qual é o ponto, então? Com a entrada de Jesus na história, a gente vê a história dividida entre antes e depois. Com a entrada de Jesus na sua história, você pode dividir sua vida entre antes e depois. Não tem antes de Cristo, depois de Cristo? Pois é, deixa Deus dirigir sua vida. Deixa Cristo dominar sua vida. Deixa Deus ser o norte da sua vida e não interessa a família de que você veio, não interessa a história de vida que você teve, não interessa o lugar onde você foi criado. Das trevas, Deus faz brilhar luz. Deus faz brilhar luz no meio das trevas. Deus rompe com todo o determinismo social, genético, educacional, psicológico, que seja na sua vida e faz uma outra história da sua vida. Isso é o que ele pode fazer. Como? Quando eu me arrependo, quando eu o recebo e quando eu o sigo. É Simples assim. Jesus nunca falou, agora faça uma oração, entregue aqui. Não, ele falou assim, vem e me segue. Só isso, não complica a vida. Olha para Jesus, autor, consumador da nossa fé, aquele que a gente ama, aquele que a gente quer bem. Como é que Jesus agiria nessa situação? Você vai deixar de errar? Não, você não vai deixar de errar. Mas você vai deixar de se acomodar com o erro. O erro vai deixar de ser algo normal na sua vida. E quando você errar, você vai poder ser outra pessoa que você fala assim, não, eu vou mudar, porque o meu Senhor me mostra como assim. Mas não pode ser assim desse jeito. Olha, entre você dizer que não pode e o Senhor mostrar que pode, eu vou ficar com Ele. E eu vou correr o risco, e por isso que chama fé. Tá bom? Que Deus abençoe a vida da gente, né? Espero que tenha gravado. E que Deus abençoe a vida da gente, que a gente tenha um excelente dia hoje. Amém.